Hospital São Jorge, competência e amor a serviço de sua saúde. Quem lê, sabe que é importante estar informado, porque toda opinião deve ter conteúdo. Sabe que ter opinião é ser alguém, porque entender o mundo é fazer parte dele. Sabe que entender é estar preparado, porque a vida tem muitos caminhos. Sabe que mostrar o caminho é dar o exemplo, porque quem lê, sabe por quê. Jornal de Barretos Regional, o jornal que registra nossa história. Assine já, 3324-1000. Você está sintonizando a emissora mais querida de Barretos. ZYK 758. Rádio Jornal, onda média, 1070 kHz. Música, esporte, notícia, prestação de serviço. Rádio Jornal, a rádio do povo, em Barretos, estado de São Paulo. Mais um ano se foi, foi diferente de todos os outros, foi frustrante pra sonhar. Não foi fácil, tanta lágrima cair, tudo aquilo que esperava não cumprir. Mas agora é hora de recomeçar, de não desistir, de se superar. Vai ser bem melhor, só acreditar. Pelo que não foi, lágrimas caídas, encontros impedidos, pelas despedidas, sonhos jamais podem acabar. Vai ser melhor, vai ser melhor, sonhos jamais podem acabar. A Rádio Jornal de Barretos deseja um 2021 melhor. Vai ser. Estes são os votos da Rádio Jornal de Barretos. De 18 a 28 de agosto, Barretos, no Parque do Peão, com o coração batendo forte, com tanta emoção. Dia 19, tem Jorge Mateus. Não chamo mais meu amor de meu. Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Matheus Fernandes, Henrique Castro, João Neto e Frederico e Jefferson Moraes. Garanta seu ingresso no totalacesso.com.